como um aprendiz. Cheiro de monte espalhado no ar. Papai Noel de preto veio me buscar. Deus ilumine o paraíso da criança. Mesmo se os problemas vêm do jardim de infância. Mesmo se a polícia não matasse fosse o bem. Mesmo se um pastor no psico rouba alguém. Porque a vida sempre ofereceu pra mim a morte. A morte me chamou pra brindar me oferecendo a sorte. Nunca ninguém me deu um ponto positivo. Quando fui roubar me chamaram de agressivo. Vim de uma família desestruturada, que a fome fez da mãe de um homem uma empregada. Pro boy pisar me enfurecer, me enlouquecer. Foi nessa que um tiozinho veio me dizer: primeiro te darão um oitão e umas paradas pra vender na esquina e viciar a molecada. Depois darão um carro, casa com piscina e pá. Depois o diabo vem na porta me chamar. Brinquedo assassino, não sai da minha mente. Era de ferro, com 12 balas no peito. Brinquedo assassino, não sai da minha mente. E o fim de ano foi melhor pra muita gente. Brinquedo assassino, não sai da minha mente. Era de ferro, com 12 balas no peito. Brinquedo assassino, não sai da minha mente. E o fim de ano foi melhor pra muita gente. Jogava videogame quando alguém me chamou. Levantei, abri a porta, nem vi quem atirou. Minha mão tá gelada, não sinto meu braço. Não posso me mover do pescoço pra baixo. Pelo corpo todo gelo amargo do frio. O eco da quadrada do monstro me feriu. Se eu tivesse tido chance, seria jogador. Cantor de rap pra expressar minha dor. Sei, o que o mundo sempre ofereceu pra nós. Vem, da parte podre muitos contra nós. Pobreza e frustração, na alma a revolta. Na calma você sente o trauma em sua falta. O paraíso é meu paradeiro. Normal pra mim ver refém morrer de fome no cativeiro. O mesmo que me arrasta e me amordaça na tragédia. Pra classe média sou mais uma atração suicência da comédia. Meu mundo construído tipo castelo de areia. Lapidado com muita droga na veia. Abandonei a escola, da rua fiz abrigo. Na malandragem um discurso agressivo. Eu vi meu próprio sangue no meu rosto escorrer. Lembro que um casal de crente disse vai morrer. Depois de alguns segundos a multidão veio me olhar. Com o olho saindo pra fora e o corpo agonizar. Brinquedo assassino, não sai da minha mente. Era de ferro, com 12 balas no peito. Brinquedo assassino, não sai da minha mente. E o fim de ano foi melhor pra muita gente. Brinquedo assassino, não sai da minha mente. Era de ferro, com 12 balas no peito. Brinquedo assassino, não sai da minha mente. E o fim de ano foi melhor pra muita gente. Meu coração parou e um anjo negro me mostrou o caminho. Onde eu encontraria rosas ou espinhos. Prossegui o caminho, vi o bebê pedindo esmola. Bush, Saddam, jogando bola. O tio Patinhas deu dinheiro pra mim. Uma linda enfermeira e uma freira disse assim: que Deus o livre das trevas. Leia Jó, pra nova geração o mundo melhor. Via Hebe, a Xuxa internadas num asilo. Pelé loiro na Europa pedindo exílio. Parecia pesadelo, sangue eu vomitava. Gelou o corpo todo, eu quase não escutava. No grito da tiazinha, socorro, eu tava morto. Senti a mão quente dela no meu rosto. Não sei, será que no céu eu vou viver com os órfãos? Ou vão rasgar meu peito no hospital e vender meus órgãos? Antes a cavalo, quatro rodas é o futuro. Eu também ia matar, me deitaram cheio de furos. Lembrei na hora dos conselhos dos meus pais. Falava não vai. Eu queria mais. A máquina do homem ligada ao coração. Deus tocava minha alma dizendo eu sou a salvação. Se for capaz de viver sem crime, sem droga. E hoje eu rasgo o mundo de cadeira de rodas. Eu sempre tive um sonho de cantar rap. Mas o mundo colocou várias barreiras em meu caminho. E hoje minha história está representada na voz da família. Deus ilumine o caminho de vocês. Brinquedo assassino, não sai da minha mente. Era de ferro, com 12 balas no peito. Brinquedo assassino, não sai da minha mente. E o fim de ano foi melhor pra muita gente. Brinquedo assassino, não sai da minha mente. Era de ferro, com 12 balas no peito. assassino não sai da minha mente. E o fim de ano foi melhor pra muita gente.